anjos fazem sinal pra eu parar. Mas vou seguir em frente. Chances são pontuais se eu parar. Elas vão seguir em frente. Vou seguir em frente. Demônios fazem sinal pra eu parar. Mas vou seguir em frente. Chances são pontuais se eu parar. Elas vão seguir em frente. Vou seguir em frente. Vou seguir. Daqui vejo o meu lugar. Falta pouco pra chegar. Momento de acelerar. Pra não escutar a ilusão me chamar. E ela é tão boa que eu já me iludi. Aceitei o prazer, mandei o tempo ir. Hoje acordei de madruga e vi no espelho algo pra refletir. Minha chance não tá tão longe daqui. Tomei o café frio e me benzi. Sem bilhete dei um beijo e parti. Ao som do vento sem Spotify, aquilo da minha alma acendi. Pra apagar esses demônios e seguir. Sem precisar me preocupar. Meus passos vão me eternizar. Mato a morte sempre que vou gravar. Não dá mais pra me parar, não dá. Demônios fazem sinal pra eu parar. Mas vou seguir em frente. Chances são pontuais se eu parar. Elas vão seguir em frente. Vou seguir em frente. Demônios fazem sinal pra eu parar. Mas vou seguir em frente. Chances são pontuais se eu parar. Elas vão seguir em frente. Vou seguir em frente. Vou seguir. Não sinto meu corpo cansar. Nem minha certeza sangrar. Vim pelo vale dos sonhos mortos por pesadelos vivos. Nenhum sonho meu ficou lá. Sempre medito pra agradecer. Muitos irmãos se vão sem ninguém saber. Valorizo até as sombras de cada amanhecer. O predestinado é a quarta vez que eu pude renascer. Meus pecados me salvaram até aqui. Porque se eu fosse bom demais o mundo ia me destruir. O equilíbrio depende de quantos anjos vão cair. Enquanto sigo armado com minha fé, Rexol Hit. Levitei, evitei tropeçar. Não tiveram mais como me alcançar. Não me preocupo quando o apocalipse vem. De ver o futuro e nele eu tava bem. Demônios fazem sinal pra eu parar. Mas vou seguir em frente. Chances são pontuais se eu parar. Elas vão seguir em frente. Vou seguir em frente. Demônios fazem sinal pra eu parar. Mas vou seguir em frente.